no teatro rebolado. Uma vedete pra fazer farol e desfilar de braço dado. Na Praça Tiradentes tinha uma que era mesmo irresistível, mas quem levava era sempre um senador de Cadillac conversível. Quem nunca quis ter uma garota do show do Walter Pinto, dessas que quando levantava a perna punha fogo no recinto. Na Praça Tiradentes tinha uma de arrasar o quarteirão, e foi por ela que eu perdi a inocência e também o coração. Essa garota tinha cara de boneca, tinha boca de pecado e corpinho violão. Era levada, tinha jeito de sapeca, e eu ficava alucinado pra cair em tentação. E quando ela aparecia lá no palco, de sapato muito alto, era coisa do capeta, pois perguntava ao pessoal do gargarejo quem seria o jardineiro pra molhar a violeta. Era um escândalo. Quem nunca quis ter uma garota do teatro rebolado? Linha de frente, craque oficial do time do Carlos Machado. Na Praça Tiradentes tinha uma no meu tempo de rapaz, que me deixou perdido na ilusão, com a mão na frente e a outra atrás. Ah, quantas rosas mandei para o seu camarim, na esperança de que ela ligasse pra mim. Guardo até hoje uma foto que ela assinou. Ela beijou o retrato, mas não me beijou. Eu sempre quis ter essa garota do teatro rebolado pra desfilar na Praça Tiradentes, que ficou lá no passado. E eu sei que se ela um dia finalmente resolver me aceitar, não me interessa se ela está balzaquiana, eu sou capaz